favor, mole afro, regador, sentimento brusco, maquiavélico. Rosas brancas, saia longa, muita chama, vem pra cama. Madrugada quente, a noite é uma criança. Delicada, corpo ardente, bela acesa, sorridente. Cochicha no ouvido que o corpo todo treme. Toda pam, bam, bam, bam, faz carinho, toma vinho. Paixão alucinante que seduz o neguinho. Quando vem, daquele jeito, abre o coração, rasga o peito. Lubrifica a mente, cria o rancor. Palavras constantes, paixão, amor, minha flor querida. Minha flor querida. Até os pãs ficar na brisa. Por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor. Por amor, não favor, molha a flor, regador, regador. Por amor, não favor, molha a flor, regador, regador, regador. Por amor, não favor, molha a flor, regador, regador. Por amor, não favor, molha a flor, regador, regador. Quando vem daquele jeito, abre o coração, rasga o peito. Lubrifica a mente, cria o rancor. Palavras constantes, paixão, amor, minha flor querida. Até os pãs ficar na brisa. Suave, doce como mel. Pai Noel na torre de Babel. Réu, cruel, zique vira. Fala doce, picadilha. Por amor, não favor, molha a flor, regador. Regador. Toda bam, bam, bam, bam, faz carinho, toma vinho. Paixão alucinante que seduz o neguinho. Toma vinho, faz carinho. Paixão alucinante que seduz o neguinho. Até os pãs ficar na brisa. Por amor, não favor, molha a flor, regador, regador. Por amor, não favor, molha a flor, regador, regador. Por amor, não favor, molha a flor, regador, regador. Não favor, molha flor, regador, regador, regador. Quando vem, quando vem, quando vem. Daquele jeito, daquele jeito, regador.